ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quarta-feira, 9 de abril, está entrando no ar o Tema Livre, hoje com o último programa da série 50 anos do golpe militar de 64. Nós apresentamos desde o dia 15 de janeiro, toda quarta-feira, um programa abordando diversos, os mais variados aspectos do golpe e da ditadura que se seguiu ao golpe militar de 64 e até o processo de redemocratização do país. E deixamos para esse final a outra visão, o outro lado, ou uma visão do lado de lá, do lado da caserna, do lado dos quartéis, que é a visão dos militares perseguidos, os militares legalistas, os militares que tiveram a sua vida profissional militar interrompida em 1964. E para isso nós estamos aqui com o ex-capitão do regimento presidencial, do então presidente João Goulart, Ivan Cavalcante Proença, e também com a Denise Assis, que é da Comissão Estadual da Verdade aqui do Rio de Janeiro, que se faz presente, a comissão, eu digo, não a Denise, a Denise está vindo lá a primeira vez, mas a comissão, desde mesmo antes da sua instalação, ela está conosco aqui no Tema Livre, tratando de diversas questões ligadas a direitos humanos. Muito bom dia, Ivan, eu gostaria que você apresentasse para os nossos ouvintes, como introdução, como foi que você viu, como foi que você acompanhou aqueles momentos, o que você fazia e o que aconteceu na sua vida naquela mudança de março para abril de 1964. Bem, bom dia, ouvintes, bom dia, Denise. Bom dia, Ivan. Companheira antiga nesse processo de luta por uma consciência crítica, né, em relação ao golpe militar e civil de 64. Bom dia, Golo, também. Muito obrigado pelo convite, para vir aqui a Rádio Nacional, de tanta tradição, tanta história. Eu, na verdade, eu era, né, oficial do Exército Brasileiro, como lembrou o Golo, do Regimento Dragões da Independência, que é um regimento ligado, né, à guarda do Presidente da República. E no Rio de Janeiro, hoje o regimento está lá em Brasília, de modo que nós estamos, em relação ao golpe, muito atentos e preocupados, até porque o regimento tinha uma evidência muito nítida, muito intensa, junto a esse quadro sociopolítico que envolvia a presidência da República. E no dia que antecedeu o golpe, já estávamos alertados quanto a tudo que estava acontecendo, a marcha dos companheiros lá de Juiz de Fora, já estavam acantonados e bivacados ali no Maracanã, e já havia alguns movimentos nítidos de interferência do Estado-Maior, dos oficiais do Estado-Maior junto aos regimentos, aos quartéis. Eles vieram até o nosso regimento, não entraram no regimento, mas chamaram os oficiais ali do outro lado do portão principal de entrada e tentaram convencê-los em relação ao golpe, mas nós já tínhamos feito uma reunião no regimento e eu me apresentara já como legalista, junto com mais uns poucos, mas a maioria também não se manifestou, né? Nem pela legalidade, nem por um golpe que pudesse acontecer. Isso na véspera, que foi o dia 31, há um engano, é bom corrigir esse engano, em relação ao dia 31. Eles comemoram nos eventos militares como sendo dia 31 o dia do golpe. Não foi. E eu acho uma bobagem, porque dia 1º de abril então, é uma crença popular em torno do dia da mentira, e aí essa preocupação, suponho eu, né, em antecipar por um dia, mas também isso não vem muito ao caso, tanto faz dia 31, mas foi primeiro realmente o golpe, e nesse dia de manhã nós estávamos em prontidão no regimento, já estávamos em prontidão há uns 5, 6 dias, evidente com toda a atenção voltada para o Palácio Laranjeiras, para o Palácio Guanabara, para os movimentos externos ao ambiente do quartel. E nessa manhã, alguns sargentos da tropa do Maracanã, que estava lá de tropa mineira, ou melhor, de um quartel, né, de militares de lá de Minas Gerais, juiz de fora, eles vieram nos procurar o subcomandante, Coronel Carnaúba, que estava no comando no momento, e comunicar, por isso que um parênteses, eu digo no meu livro, que se chama O Golpe Militar e Civil de 64, eu digo que foi um golpe muito fácil. O que é mais constrangedor, né, e inibidor, de certa forma, em certos debates e tal. Ué, por que isso acontece? É um assunto que poderia ser discutido amplamente. Por que, então, não houve reação? E não houve mesmo. Na verdade, essa não houve reação ao golpe. Mas, enfim, vieram nos comunicar que os sargentos dessa tropa, isso é um fato que importantíssimo e que a gente raramente revela, né? Porque não tem chance também de revelar. E vieram nos comunicar que não apoiariam a intervenção da tropa. Essa tropa não teria o apoio dos sargentos e que já teriam providenciado uma proteção à munição, enfim, uma série de coisas que eles vieram procurar o regimento Dragões da Independência, o regimento presidencial. E o coronel Carnaúba, então, recebeu, me chamou para estar presente, né, como oficial legalista. Era um capitão já antigo, né, véspera de sair major, e eu ouvi isso dos sargentos. Foi quando o coronel Carnaúba também não sabia nós não sabíamos o que fazer, porque não havia uma preparação, uma crítica forte, intensa, que se faz, que deve ser feita, assim, não havia uma preparação militar, vamos dizer, uma estrutura militar para um enfrentamento, mesmo sabendo que as coisas estavam caminhando para esse golpe. Mas aí também entra a questão do presidente da República. Ele foi alertado pelo coronel Anassi Abreu e pelo coronel Loureiro, do serviço de informações dele, presidente, de que o golpe estava em andamento. E o presidente aí, por vários motivos, não tomou as providências que poderia ter tomado, inclusive substituir os comandos. Ele não quis substituir os comandos militares que estavam tramando o golpe. Enfim, não houve nenhuma organização, uma estrutura militar que pudesse esboçar o enfrentamento ou trazer à tona algum tipo de enfrentamento. Então ficamos assim, quer dizer, não sabíamos o que fazer, a quem nos dirigimos, quando o coronel Carnaúba me pediu para ir imediatamente ao Palácio Laranjeiras, onde havia rumores de que poderia acontecer um conflito lá de tropas, de elementos ou componentes de golpistas civis e militares que andavam pelas ruas, como ficaria provado em seguida, e um confronto com a guarda lá do Palácio Laranjeiras, que eu entrasse em contato, né, com a presidência, e de lá eu deveria ir assumir o comando do Ministério hoje Palácio da Guerra, do Ministério do Exército, ali no Praça da República. Eu fui para lá, evidentemente equipado, armado, aquilo tudo, com os meus subordinados. Quando eu cheguei, o presidente já tinha ido embora. E teria deixado aquela frase célebre: não quero derramamento de sangue entre irmãos brasileiros. O que, na minha opinião, define bem o temperamento pacifista de diálogo do presidente da República. Um homem bom, um homem do diálogo, um homem simples. E nessas horas não adianta. O temperamento, a estrutura psicológica, intimista, ela existe mesmo. Então, o presidente já tinha ido embora. E estava aquela coisa, aquele vazio, aquele vácuo ali em torno do Palácio Laranjeiras, um ambiente tenso. Havia morteiros assestados para o Palácio Guanabara. No Palácio Guanabara, Lacerda já estava com grupamentos lá de a paisana, né, civis, mas eram militares, muitos deles em trajes civis. Enfim, um ambiente assim. Eu digo, bom, só me resta voltar ao ministério e assumir a guarda. Voltei Aí, quando eu volto ao Ministério do Exército, ali na, como repito, na Praça da República, assumo o comando da guarda, porque, aliás, era nossa função de qualquer forma, né? Só que eu estava no regimento. Senti o ambiente e vi oficiais nitidamente golpistas, evitando um diálogo, evitando qualquer contato conosco, e estavam reunidos lá. Nesse momento chegam os dois sargentos da nossa tropa que estava guarnecendo a Casa da Moeda, ao lado da Faculdade Nacional, na época, hoje o FRJ de Direito, ali no, em frente ao Campo de Santana, e ao lado da Rádio MEC. Então, esses sargentos vieram muito preocupados, tensos também, assustados, dizendo que havia um massacre pronto a acontecer. Esse massacre seria ali, exatamente na Faculdade de Direito, onde estavam vários estudantes da UNE e da própria faculdade, e do CACO, que é o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, diretório. Foi aí que você assumiu o protagonismo na história, né? Porque até então você estava ali como capitão para lá e para cá, aguardando, né? Vamos lá, vamos aqui. É verdade. Mas aí, quando chegou, os sargentos disseram, olha, vai haver um massacre no CACO. Como é que foi? Vai haver um massacre. E me descreveram que já tinham jogado granadas de gás lacrimogêneo para dentro da faculdade. E contaram rapidinho o que tinha acontecido. Quer dizer, os estudantes estavam na porta da faculdade e nas varandas, nas janelas da faculdade, conclamando uma reação ao golpe. Não é? Para o povo que juntou o povo ali, o povo que transita para a Central do Brasil e tal. E os estudantes estavam tentando reagir de alguma forma, e esses estudantes teriam sido acuados da seguinte maneira: chega uma tropa, a paisana, uma tropa, portanto, de paramilitares. Até hoje, reafirmo, não tenho certeza se havia militares no grupamento. Eu sei que havia DOPs, havia movimento anticomunista, aquelas coisas todas, né, dos chamados paramilitares. Chegaram em várias combis com metralhadoras e revólveres, metralhadoras simples, né? Eu vi logo quando cheguei que uma coisa não tinha um grande poder de fogo, e eles tinham chegado atirando. O povo dispersou, os estudantes se trancaram todos dentro da faculdade, ocasião em que eles começaram a jogar granada de gás lacrimogêneo pelas janelas, quebrando os vidros e apontando as armas para o portão principal da faculdade. Quer dizer, eles sairiam por ali, né? Pois é, aí eles, o que se imagina é que os estudantes teriam que sair por causa do gás. Claro. E pronto, e eles apontando as armas para o portão, né, principal da faculdade, no chamado Largo do Caco. Eu imediatamente, aí foi uma iniciativa humana, quer dizer, eu acho que você tendo chance de impedir uma coisa desse tipo, eram, sei lá, 400, 500, né? Até hoje a gente não sabe o certo o número de estudantes que estavam lá. Eu fui para lá com os meus subordinados. Quando eu chego, realmente a cena era terrível, né? Os caras apontando as armas, aquelas vidraças já quebradas. E nós tínhamos um carro de combate, que é popularmente conhecido como tanque, né, ali. E quando eu cheguei, eles se mantiveram na mesma posição. Assim, não deram a mínima, vamos dizer, né, assim, falando coloquialmente. Eles mantiveram a posição deles, né, com as combis e com as armas. Não tiveram nem assim interesse, uma coisa qualquer, de vir dialogar, nada. Eu aí alertei que eles abandonassem imediatamente o local. Eu não tinha tempo a perder, se eu queria fazer alguma coisa. E eles não foram, não abandonaram. Insisti com eles, né, a distância de uns 30, 40 metros, no máximo ali, o Largo do Caco é pequenininho, e não. Apenas as armas abaixaram, mas continuaram ali ameaçadores. Foi quando... Né, aí houve uma consequência, eu tive que agir com um pouco mais de rigor, digamos, e eles fugiram, saíram, mas não foram, não, embora definindo, não, saíram na contramão, entraram ali no pronto-socorro da Souza Guiar, naquele, na rua mesmo, e eu, sem perder tempo, nós mandamos abrir a porta, arrombar a porta, e entramos lá. As cenas eram horríveis, né? Estudantes caídos nas escadas com lenço no nariz, uma cena, um negócio terrível. É, houve até um fato, são fatos que hoje a gente conta com algum humor. Duas das moças estavam dentro de um banheiro, não é? Nós, quando abrimos a porta, elas pensaram que iam ser fuziladas. É uma coisa muito... Hoje a gente conta assim, era. O Walter Joaquim, por exemplo, hoje, né, conhecido advogado, vice-presidente lá do Flamengo, bastante conhecido, o Walter já estava pendurado lá atrás numa janela para pular para a Rádio MEC, né? Que poderia, ele conta isso também com certo humor, poderia quebrar a perna se ele pulasse. Pois bem, essas moças que estavam no banheiro, escondidas lá porque entrava pouco gás, e todo esse pessoal que estava ali, hoje, né, é a única coisa que eu assim, fico mais feliz mesmo, assim, em termos de, além de salvar a vida deles, é o fato deles terem continuado numa luta por uma democracia, por um Brasil melhor, por um Brasil, né, pleno de consciências críticas, é o que falta muito, não é? E elas hoje são diretoras do grupo Tortura Nunca Mais, Cecília Coimbra, Vitória Grabois, Flora Abreu, Maria Helena, Lília, hoje elas continuam. O que mostra, Ivan, que essas pessoas, elas prosseguiram, continuaram numa luta de resistência, como você bem lembrou, e continuaram perseguidas. Você, como muito militar da ativa naquele num momento de destaque, ali numa posição de relativo destaque, você também foi perseguido. Foi horror, foi horror. Quer dizer, na verdade, quando eu promovi a saída desguarnecida sempre por subordinados meus, que eu estava com medo de serem emboscados, os estudantes, quando o último estudante saiu de 10 em 10, ora pelo Campo de Santana, ora pela Moncovo Filho, quando terminei o que eu considerei uma missão minha, sem nenhuma coisa de heroicidade, nada disso, não. Tinha que fazer aquilo, né? Eu voltei para o Ministério do Exército. Voltei comigo. No mesmo momento eu fui preso, porque um tenente que estava ali na Casa da Moeda já foi lá e voltou para o Ministério, já tinha dito que eu entrei atirando, que eu entrei assim, de uma forma violenta em relação aos grupos paramilitares. Não é verdade. Não é verdade. Mas, de qualquer forma, o coronel Augusto César Muniz de Aragão, que foi meu instrutor na AMAN, já estava com os dois majores para me prenderem, porque ele só pode ser preso por um posto superior, e tal. E veio e me conhecia muito, né? Eu era conhecido e era de cavalaria também. E ele disse: o senhor, uma esperança, no... agora o senhor é um vermelho, como é que o senhor faz? Bom, aí tivemos uma discussão, mesmo com, né, ele sendo superior, uma discussão meio pesada. E já fui preso, eles tinham providenciado tudo. Eu já tinha uma lâmina. Ia preso de qualquer maneira, na verdade. De qualquer maneira. Discussão ali. De qualquer maneira. Como também eu acho que o golpe, independente do comício do dia 13, independente da questão dos manejos, o golpe estava em andamento mesmo. Então, dali eu já fui preso, fui para uma lancha, fui levado para o Porto de São João, escoltado por esses dois majores. De lá peguei uma lancha, fui para Santa Cruz. Depois de Santa Cruz eu encontrei alguns companheiros. Nós íamos, já estávamos presos alguns oficiais, íamos fugir de lancha, porque as hipóteses eram terríveis, né, em relação ao que podia nos acontecer lá. Mas eles aí intervieram, nos separaram, os oficiais foram todos levados ou para diferentes lugares ou para os navios, chamado navios tracinho presídio, e eu fui para uma fortaleza onde fiquei no isolamento, né, preso. Bom, aí é que a tua pergunta, quer dizer, 20 anos... 21, né, praticamente, de perseguições. E realmente, perseguições mesmo, impedido de trabalhar, de lecionar. porque dizia o meu agente, muito entre aspas, eu tinha um agente só encarregado de me seguir, de me vigiar do DOPS. Dizia, eles não querem o senhor no magistério, eles não querem o senhor. Claro, vai fazendo cabeça como de professor. Garota, né? É a única. Ensinando a garotada. É, a única, viu? A única profissão que o senhor não pode ter de professor, o senhor não. Mas eu, por sorte, como tirei, eu consegui o primeiro lugar na classificação geral da UERJ, fui para rádio, televisão, entrevistado, um oficial preso, caçado, tirar o primeiro lugar, aquela coisa. Não, eles achavam que não compensava me impedir de. É. De tirar a faculdade. Relação, só por isso. A relação custo-benefício era prejudicial para ele. Era da imagem deles, o agente me disse claramente. Mas, de qualquer maneira, foram 20 anos muito difíceis. Minha mulher foi proibida de exercer a profissão, professora, ela foi proibida de prestar concurso público. Foi muito feia. É um caso de osmose. Né? Ela foi por osmose, porque era mulher. Foi. Ó, eu vou chamar a participação da Denise aqui, Denise, porque há um aspecto muito importante, até um aspecto que o Eduardo Ferreira, lá do Grajaú, nosso ouvinte assíduo aqui, levantou num telefonema agora, que o golpe militar, ele visava a derrubada do Jango. E um alinhamento político, ideológico, econômico com a força maior que era os Estados Unidos na época e continua sendo até hoje. Não era uma... Eu ouvi, inclusive, militares reafirmarem isso. O Exército Brasileiro tem uma tradição restauradora, não intervencionista. Ele restaura, ele é chamado a restaurar. O próprio Castelo Branco dizia que os militares só agiam quando eram provocados, né, pelos civis que iam lá, as vivandeiras iam lá mexer com os granadeiros nos seus bivaques e provocar extravagâncias nas Forças Armadas. Isso aí mostra que havia uma intenção de ficar um ano e pouco, e ter a eleição, né, até ter a eleição em 65, que era a previsão, mas que isso degringolou de tal forma que acabou durando 21 anos. Como nós estamos tratando dos militares, eu queria saber de você, da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, como é que é muito militar que vocês estão enfocando nesse trabalho de vocês? Porque civil a gente sabe que é muito mesmo, mas e os militares? Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia, Golo. Essa questão dos militares, ela fica bastante evidente porque, claro, eram as forças que a gente tinha e que uma parcela se colocou contra, porque você sabe, o presidente da República é o comandante em chefe das tropas militares, das Forças Armadas. E naquele momento, o presidente abriu mão de liderar essas forças contra os irmãos brasileiros. A questão da perseguição aos militares, que ainda assim, contrariando a decisão de Jango, se postaram disponíveis a uma resistência, ela foi muito violenta. No dia seguinte ao golpe, o Castelo Branco, que entrou para a história como um homem ponderado, moderado, o que é um equívoco, porque os seus primeiros minutos na posição de golpista já foram bastante violentos, tanto assim que ele instituiu o Comando Supremo da Revolução, liderado pelo Costa e Silva, que era um homem de linha dura e posições bastante violentas até do ponto de vista pessoal. Ele era pessoalmente uma pessoa considerada rude nas suas atitudes com relação aos colegas e no trato com os subordinados. Esse Comando Supremo da Revolução, no primeiro momento, afastou de forma arbitrária, sumária, sem nenhum julgamento, sem nenhuma investigação, uma parcela expressiva no meio militar. O Ivan Proença sabe disso, que foi um dos primeiros atingidos. Hoje nós lidamos, a Comissão Nacional da Verdade contabiliza cerca de 8 mil militares atingidos. Eu diria que podem ser mais. Por quê? Apenas no segmento da Marinha, eu tenho uma listagem de 4.227 nomes de caçados e atingidos. Isso só no Rio de Janeiro ou não? Nacional? Não, nacional. Nacional. Nacional. Mas, de qualquer forma, as colunas do Exército foram bastante atingidas, né? Principalmente Rio e São Paulo e Rio Grande do Sul, que foram os focos maiores de resistência. O Alfeu Câmara, que era um oficial-major no Rio Grande do Sul, foi morto nas primeiras horas, por se colocar à disposição do Jango. E houve um caça às bruxas. O brigadeiro Rui, que pegou um avião e sobrevoou as tropas golpistas na estrada BR-040, né, que, onde estavam acantonadas as tropas mineiras, por pegar esse avião e sobrevoar essa tropa para fazer um reconhecimento de área, uma avaliação, né, desse deslocamento, ele foi preso, jogado num porão do navio Princesa Leopoldina, encapuçado, e ficou 3 dias sem comer, sem ver luz, sem beber, entregue às baratas, literalmente. Assim como o almirante Aragão, que foi o almirante que se colocou ao lado dos marinheiros revoltosos naquela semana que antecedeu ao golpe, e episódio esse que é acreditado o golpe. Como você falou e bem observou o nosso ouvinte, esse golpe ele não é, de modo algum, fruto nem da marcha com Deus pela liberdade, nem da ameaça comunista, porque nós hoje fica evidente que o Jango não tinha a seu lado um exército golpista, tanto assim que esse exército estava desarticulado até para resistir àquele golpe que se colocou em marcha. E esse golpe ele é fruto de uma convivência do Castelo Branco, Ednardo Ávila, e outros oficiais durante a Segunda Guerra Mundial com o comando americano, o Vernon Walters e o McNamara, que eram os comandantes da tropa americana e que trazia para esse front a filosofia de segurança nacional do Pentágono, que acabou de ser instituída, que estava sendo organizada pelos americanos, aqueles princípios da ciência e tecnologia que os americanos tanto avançaram, e todo aquele preparo para um mundo moderno e que o Brasil estava longe de alcançar. É preciso lembrar que nós estávamos mal saídos de uma fase agrícola. O Juscelino Kubitschek tinha acabado de trazer para o Brasil uma indústria automobilística ainda embrionária. Estávamos começando o nosso desenvolvimento, a nossa conscientização política. O Brasil era um país politizado naquele momento, né, com forças apoiando o governo nessas mudanças estruturais que eram necessárias, mas dentro do nosso ritmo. E esses oficiais, tanto Castelo quanto Ednardo Geisel, juntaram num grupo que ficou conhecido como Grupo da Sorbonne, dentro da Escola Superior de Guerra, trazendo e implementando esse plano modernista, tecnológico, da nova geopolítica, tanto assim que o Gouberi, que era um coronel na época, né, e que pertencia a esse grupo dentro da Escola Superior de Guerra, que estava recém-criada, ela foi criada em 49, escreveu o livro Geopolítica do Brasil, tentando colocar o Brasil no mapa mundi, né, no mapa da história, nesse contexto de modernização. Mas era um projeto capitalista que valorizava a iniciativa privada, um país muito distante do que nós tínhamos com relação ao nosso povo, à nossa cultura, ao nosso ritmo, e eles queriam implementar isso de qualquer maneira. E, para isso, eles ficaram atrelados aos Estados Unidos na ilusão de que, por terem dado esse apoio a essa convivência americana durante a Segunda Guerra, que eles seriam privilegiados, obteriam recursos fáceis. E, de fato, os americanos, nesse contexto, eles tinham, naquele momento, Cuba recém-instalada, né, a invasão do Fidel para tirar o ditador Fulgêncio Batista. Existia uma encíclica do João 23, a Mater Magistra, instituindo que a igreja, dali por diante, seria mais voltada para os pobres. É, o relatório Khrushchev ainda reverberava, né, com as arbitrariedades do Stalin. Existia no mundo uma predisposição a que o capitalismo fosse defendido. E tudo isso gerou esse caldo de cultura, como bem dizia Brizola, para que o povo se colocasse a favor desse golpe, principalmente a classe média, que foi, digamos assim, acachapada por aquela propaganda instituída pelo IPES, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que nada mais era do que o ninho da conspiração golpista criada pelo Golbery, onde a parcela civil se acantonou, para usar uma linguagem militar, que é o tema hoje, para dar respaldo ao golpe, não só do ponto de vista midiático, né, com toda a imprensa se posicionando ao lado do golpe, cedendo espaço para que essa mensagem golpista, essa usina de boatos de que nós estaríamos à disposição de um comunismo instituído pelo Jango daqui a pouco, e toda essa boataria em torno desse projeto de Jango, esses meios de comunicação dispunham de espaço e ofereciam isso para o IPES. Os grandes empresários injetavam dinheiro, e não só dinheiro, como estavam armazenando armas. Sabe-se hoje que o Gastão Vidigal, do Banco Mercantil, deu dinheiro para a compra de um arsenal de pequenas metralhadoras. O Júlio Mesquita comprou 10 mil dólares em armas para o IBAD, que era o braço armado do IPES. E tudo isso foi sendo urdido na calada das paredes do IPES, que funcionava na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar do prédio da Avenida Central. Então, hoje, é preciso, de uma vez por todas, que esse discurso de que o Brasil estava o caos e que havia uma ameaça comunista, isso seja colocado por terra, em nome das novas gerações, para que elas entendam que tipo de país nós temos e que tipo de país existia naquele momento e qual era o projeto dessa gente. Não é possível mais que a gente institua nas escolas, nos livros didáticos, esse discurso da defesa da pátria contra o comunismo. Isso tem que ser, de uma vez por todas, banido e varrido dos nossos compêndios, da nossa escola, da nossa sociedade, do nosso inconsciente ou consciente coletivo, porque não é verdade em absoluto. Isso foi uma coisa instituída, e esse modelo foi inclusive exportado para o Chile, onde a gente reproduziu o mesmo tipo de golpe com intervenção americana. E só para fechar o pensamento aqui da questão da resistência, não houve resistência porque na manhã do 31 de março, o Santiago Dantas, que havia estado recentemente com o Lincoln Gordon, que era o embaixador aqui americano no Brasil, trazia notícia para o Jango de que forças da Operação Brother Sun, que eram transatlântico e destroyers americanos, estavam na costa, na Baía de Santos, dispostos a entrar em ação caso houvesse resistência. Então, sabiamente, o Jango poupou a população daquele desfecho sangrento. Há uma série, você deu uma aula, né, Denise? Isso foi muito bom, essa explicação da Denise foi ótima. Obrigada. Agora, há uma série de pontos, mas eu gostaria de puxar para um, já que o assunto, o foco central é a questão militar, esse banimento de uma mentalidade anacrônica que divide o mundo maniqueisticamente em comunismo e capitalismo, essa coisa é preciso ser feita e já está sendo feita e já é feita em vários países. No Brasil, nós vivemos uma realidade que é um ensino civil e um ensino militar, que é outra coisa. nós vivemos um país que é militar, que nós temos o comando supremo das Forças Armadas na mão de uma presidente da República eleita, mas que nós sabemos que de fato não é, assim, não, nunca foi. Talvez isso fosse no tempo do Diodoro e do Floriano. E desde então, nem no Getúlio, eu acho que os militares, tanto que ele tinha o condestável dele do Estado Novo, que era um general, senão não teria esse respaldo. O que que, o Ivan, falta para nós finalmente avançarmos, nós chegarmos a uma cidadania que eu acho que aí compreende a própria nacionalidade, porque nós vamos juntar os irmãos civis e militares em torno de uma nação para poder forjar essa cidadania. O que é que falta? Intervir na educação do militar. Esse é o grande caminho e talvez único no sentido de integrar o mundo militar, o universo militar, o universo civil. Né, atenuar essa questão de paisano, se referir ao civil, e a milicada do outro lado, quer dizer, até a própria carga semântica dessas palavras intui alguma diferenciação, o que não poderia haver. Na verdade, são todos brasileiros e as Forças Armadas têm uma missão belíssima no país, uma missão que vai desde assistência social até tudo que se imaginar em termos de democráticos e de libertação das classes menos favorecidas, teria essa missão, desempenha na praxis boa parte dessa missão, mas falta uma consciência, vou repetir a palavra, consciência crítica, e que só virá através de uma intervenção na formação do militar. Já não digo tanto no colégio, nos colégios militares, que agora parece que também vão se expandir mais no Brasil, porque ali o ensino ainda tem uma carga, vamos dizer, mais humanística, no sentido de que o jovem termina o curso do colégio militar, ele vai para qualquer carreira. Ele pode ser engenheiro, médico, militar, etc. Mas nas preparatórias, basicamente, as escolas preparatórias, é preciso haver, desde essas escolas preparatórias de cadetes até a AMAN, a ESAO, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Estado-Maior, o curso de Estado-Maior das Forças Armadas, no nosso caso, o Estado-Maior do Exército, enfim. É o ESM, né? É, o ESM. É preciso haver uma diretriz nova, rigorosamente nova, no sentido de, por exemplo, privilegiar, estou dando só um exemplo, as chamadas culturas humanísticas, não em detrimento das exatas, mas em plena igualdade com a formação em torno dessas, da cultura do exato, da cultura cientificista, matemática, trigonométrica, geométrica, etc, etc. Quer dizer, é preciso que isso aconteça assim. Agora, como? É difícil. Por quê? Porque o ensino militar, é preciso que todos saibam, não tem a menor subordinação ao MEC. É uma área de ensino à parte, de educação à parte, que tem lá sua própria estrutura. E claro que terá, ela abrigará peculiaridades do ensino militar, mas não pode deixar de haver um currículo, né, abrangente, comum, que seja, porque todos são brasileiros, então essa intervenção na educação precisa acontecer. É difícil, porque como solucionar essa coisa do ensino militar ser submetido também ao MEC? É delicado, mas é o único caminho. Então, é com isso, eu até quero aqui dizer bem claramente, sem nenhum indício de pessimismo, de derrotismo, de niilismo, não. A ideologia ainda é a mesma hoje, é a mesma. Os comandos militares têm o mesmo processo, estão ainda sob o mesmo processo ideológico de outrora, né? As tropas fazendo exercício físico de manhã, os soldados, as letras das músicas que eles cantam servem como prova, assim, da interferência na reflexão do outro desde jovens, desde soldados. Quer dizer, continua a mesma diretriz ideológica, talvez um pouco arrefecida, um pouco atenuada para essa questão do comunismo, acabou. Mas mesmo assim, agora a gente está vendo aí, né, ainda a citação do comunismo, uma coisa obsessiva. Então, eu respondo a você, Golo, o seguinte, um planejamento de comum acordo, um planejamento que estabeleça uma aproximação entre os comandos militares e os comandos civis no quadro político, no sentido de a educação do militar ser transformada. Isso aí me remete a uma questão para a Denise, que eu acho que extrapola um pouco o âmbito militar, Denise, mas como nós poderíamos almejar que os militares igualem ou se nivelem à nossa educação civil, se a nossa educação civil está tão deteriorada exatamente pelo regime militar, pelo acordo Mac-Uside de 67, 68, por tudo isso? Quer dizer, como é que a gente vai chegar agora para os militares e dizer, olha, vocês têm que descer ao nível que nós estamos, que vocês puseram a gente? Como é que é possível isso? Foi muito bem lembrado essa sua colocação com relação a esses 21 anos de trevas, porque foram 21 anos de trevas. Primeiro, porque era necessário sufocar a informação, porque o povo que não sabe o que está se passando em termos de violência nos porões não reage a ele. Então era preciso calar a população. E um povo desinformado, deseducado, ele não tem alcance aos jornais, às revistas, não tem alcance à cultura para se conscientizar e reagir. Era de interesse dos militares manter o país ignorante, deseducado, afastado de livros, revistas e jornais. Do ponto de vista do que seria possível hoje, eu concordo plenamente com o Ivan quando ele diz que é necessário mudar o currículo dessa formação dos jovens militares. Porém, tem uma questão anterior. Se as Forças Armadas não fizerem o meia-culpa, a revisão, o discurso de reconhecimento que foi feito na Argentina e no Chile, de que no Chile menos, mas na Argentina principalmente, de que erramos sim, matamos sim, porém o exército hoje, a marinha, a aeronáutica são diferentes, são voltadas para o interesse da sociedade civil, para o desenvolvimento, para o apoio às ações sociais, como eles fazem. Eles têm programas bonitos, né, de vão à Amazônia vacinar a população civil, dão apoio à sociedade aqui nas catástrofes. Enfim, existe um aspecto das Forças Armadas necessário de integração e interseção com a sociedade civil. Porém, falta esse discurso do reconhecimento. Por quê? Hoje, quando nós visitamos, nós da Comissão da Verdade do Rio, visitamos a Vila Militar, nós encontramos um comando com o mesmo discurso, embora recebendo a gente de forma civilizada, cordial, sentamos à mesa e tomamos café, o discurso é: quando é que vocês vão falar do outro lado? E aí eu pergunto, que outro lado, se os militares chegaram massacrando? Não adianta hoje tapar o sol com a peneira e dizer que o presidente da República não sabia o que se passava nos porões. Não adianta mais dizer que os comandantes da área não sabiam das torturas. A gente sabe que isso é cínico, é mentiroso, porque os próprios torturadores hoje, que conversam com a gente, que admitem nos receber, falam, havia um relato semanal ao general Golbery, que era o diretor do SNI, e havia um relato semanal, esse relato semanal era levado ao presidente da República e aos ministros. Então, todos sabiam exatamente o que se passava. Havia uma cadeia de comando. Havia uma cadeia de comando, havia uma política de Estado instituindo a violência e o sufocamento da reação. Tanto que o terrorismo é tido como terrorismo de Estado. Não há um terrorismo. Eu queria que você, o Ivan, aproveitasse esse gancho aqui, porque isso, na verdade, é quase que um desabafo da Denise, porque é o que ela ouve. Quando vai à Vila Militar, você ouviu uma coisa dessa, e você mesmo falou ainda há pouco que a mentalidade ainda é a mesma. Então eu queria que você aproveitasse para encerrar você falando. Eu reitero que é a mesma. Antes de ontem recebi na minha casa, eu sou coronel do Exército, né? E acredito que toda a oficialidade recebeu, né? Principalmente vinculadas aos militares de alta patente, vinculados aos clubes militares, uma publicação antes de ontem, uma não é nem revista, é um livrão de cento e tantas páginas, 150, sei lá, por aí. De luz, papel cochê e tal, uma publicação muito bem feita, de exaltação ao golpe, quer dizer, comemorando o golpe e com imprecisões e versões bastante deformadas em relação à verdade. Essa coisa que a Denise lembrou bem aí, continua até hoje. Querem fazer comissão da verdade, então tem que pegar os dois lados. Isso não existe. Um lado estava morto. Um lado está morto, assassinado, punido, sumido. Ou se não for, se está vivo, já foram presos, já foram considerados. Não tiveram nem anistia. Estão sequelados. Indulto. Não é indulto. As praças foram consideradas mortas. Os filhos eram filhos, eram órfãos de pais vivos. Quer dizer, já foram torturados, presos, punidos, perseguidos. O que querem mais? O que querem mais com o chamado do outro lado? Apurar o quê? Então, isso aí, né, vale como um retrato do quadro atual, do quadro pensante atual no meio militar. Eu fico muito preocupado com isso, porque o Brasil... todos nós sabemos, tem condições extraordinárias, sem nenhum nacionalismo excludente, nacionalismo fascistoide, né, que é um nacionalismo que acompanhou muito esses processos ditatoriais. O Brasil tem, de fato, um potencial extraordinário para uma vida digna. Não é, eu sei que as classes sociais haverá sempre uma estrutura hierárquica, assim, mas não pode haver essa diferença de classes sociais brutal. O Brasil tem tudo para isso. Agora, só chegará a esse contexto que nós todos almejamos, não é? Dentro de uma fraternidade universal, não uma coisa do nacionalismo muito ufanista, nada disso, só chegará no momento em que militares e civis constituírem um conglomerado brasileiro, sem nenhuma diferenciação. Isso só é possível com um processo educacional comum aos militares e aos civis. Denise, para encerrar também, eu queria... Você falou ainda há pouco das trevas em que os militares jogaram durante a ditadura a educação brasileira. Mas eu lembraria que as elites brasileiras sempre se pautaram pela não educação, a falta de ênfase à educação, ou seja, inculcar no povo que o povo é um povo indigno, é um povo burro, é um povo do jeitinho, é um povo malandro, o índio é preguiçoso, o negro é indolente. Em resumo, as elites sempre trataram de passar para o povo essa imagem. Como é que nós vamos fazer que os militares cheguem a compartilhar conosco uma visão da qual eles já saíram, já se excluíram, portanto, eles estão à frente nesse processo? Como é que é isso? Eu acho que, em primeiro lugar, eles precisam nos reconhecer como um conjunto, uno. Eles precisam saber que eles são nossos e nós somos deles. Existe um conjunto de sociedade. Com relação às elites, eu acho muito difícil que ela mude a mentalidade. Isso só se faz quando realmente esse comando militar se integre, repasse o discurso, passe a limpo essa história e que todos realmente entendam que esse passado pertence a todos. E a elite se reconheça como excludente e passe a aceitar a ascensão da classe C, que senta ao lado deles no avião, e não fotografe alguém de camiseta e repudiando, olha como estão os aeroportos. né? Como fez aquela professora elitista que fotografou alguém tomando um suco de camiseta no aeroporto e disse, olha a situação dos aeroportos, como se aquele sujeito não tivesse o direito de estar ali desde o momento que ele adquiriu uma passagem e que tem o direito de ir e vir. Então, a elite não pode mais olhar para o seu irmão brasileiro como um ser inferior, porque ele pertence a uma classe que está ascendendo. Somos todos iguais, as diferenças existem no mundo todo, porém, o nosso olhar enviesado para as classes menos favorecidas, ele é mais aguçado por causa desse ranço da Casa Grande Senzala, que o Viana Mugi fez essa diferenciação que você bem frisou entre o índio branco e o é verdade. O inclusive, negro. Essa professora, infelizmente, né, esse é o problema que eu acho, é que as pessoas não veem que o cara de camiseta é um espelho. Você está se vendo ali. E aí, quando você se vê no outro, você se ofende, porque não gosta do que você está vendo, né? Então, você acha que o brasileiro... Você tem ainda inculcado que o brasileiro não é digno desse tipo de coisa, né? E ela se torna... como subiu uma gilete e resolveu fazer discurso. A verdade é essa. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito bom mesmo o programa. Acho que foi extremamente didático. Esse programa devia passar em escola, principalmente de segundo grau, para a garotada saber, essa garotada que está com saudade do tempo que não viveu. E eu queria deixar um recado aqui para o Eduardo, lá do Grajaú, que realmente levantou a questão da participação da iniciativa privada de empresários no golpe militar de 64, e ele cita o exemplo do executivo dinamarquês da Ultragás, que é o Boylesen. E eu sugeriria a ele que acessasse no YouTube, tem o filme Cidadão Boylesen. Você vai lá, Eduardo, procura lá, que você assiste a esse filme. É um filme muito bem feito, é praticamente um documentário mesmo, um pouco de ficção, mas é um documentário sobre essa situação. O Tema Livre fica por aqui, um bom dia para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.